só você me faz assim, me dá carinho e muito mais. Olha só você, me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais. Juro, sem você sou um passarinho, longe do seu ninho, sem poder voar. Mas quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar. Eu quero ver a noite passar e subir, navegar nesse amor, nas estrelas pousar, nessa estação do amor. Olha só você, me faz assim, me dá carinho e muito mais. Olha só você, me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais. Juro, sem você sou um passarinho, longe do seu ninho, sem poder voar. Quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar. Eu quero ver a noite passar e subir, navegar.